Ele voltou. Tigrão, o animal do Pará. Sinta a pressão. Ele voltou furioso e muito perverso. DJ Bidu, no comando do Super Tigrão, o animal do Pará. Vamos lá, Bidu! Tigrão, o verdadeiro e único animal dos Gerunais. Tecnobrega, a febre de Belém. Super Tigrão, a primeira aparelhagem do porte médio de volta às suas origens. Tigrão. Caixa som vai detonar. Eu vou curtir com a equipe 100% automotiva do Pará. Esse som bate pesado, vai te conquistar. Vem pro caixa som, amor, ele vai te encantar. É só sucesso pra você se apaixonar. Vem pra equipe automotiva 100% do Pará. O caixa som é qualidade de Guaraci. É sucesso pra dança. Sucesso pra dança demais. Ativa produções e Ronde Dias. A nova geração da tecnologia. Novo Tigrão é sucesso. Balneário Viviseu, aqui agita a multidão. É o coche da galera, não dá outra, meu irmão. Balneário Viviseu, Balneário Viviseu. Esse é o coche da galera. Em Tomé Sul, DJ Jefferson faz a festa. Do Balneário Viviseu, é a maior diversão. Todo final de semana tem novidade de montão. Esse é o post da galera. Em Tomé Sul, DJ Jefferson faz a festa. Do Balneário do Liseu, é a maior diversão. Todo final de semana tem novidade de montão. Ei, meu amor, a fera chegou. Do Balneário do Liseu, quem agita a multidão. É o post da galera, não dá outra, meu irmão. DJ Jefferson me comanda, faz o povo delirar. É em Tomé Sul e outro lugar melhor do ar. Balneário de Viseu, Balneário de Viseu. Estamos apresentando Tigrão. É o encontro das galeras. todo mundo vai pra lá. Você vai aprender a nova dança do momento, relaxando o esqueleto tu por dentro. A galera do fã clube tá aprendendo, quem não dança o esqueleto tá perdendo. Esqueleto, veja só quem tá tocando. Tigrão. Esqueleto, que DJ tá detonando. Pitu a moral. Esqueleto, veja só quem tá tocando. Novo Tigrão. Esqueleto, que DJ tá detonando. DJ Bidu. Essa garra. E você aí que está no meio do salão, segura tua mulher que tá chegando, Ricardão. E você aí que está no meio do salão, segura tua mulher que tá chegando, Ricardão. Não, não. É o Tigrão. Eu não tô no meio, também não me ofereço. Eu não quero tua mulher que ela só tá o endereço. Eu não tô no meio, também não me ofereço. Eu não quero tua mulher que ela só tá o endereço. É só bicho pra ficar com a tua mulher. Só ele o esqueleto, ela é muito magrela. Além disso, é só bicho pra ficar com a tua mulher. Só ele o esqueleto. Pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, panda. Vou livre, agora e sempre. Agora mais potente do que nunca. Aceita, meu amor. Gente, que agora eu vou falar. Ele é conhecido no Brasil e no Pará. Vamos nessa dinho que a galera. Vamos lá, Bidu! Ele é quem faz as paredes tremecer. Agita a galera, vamos, dinho, manda ver. O show do pop som, quem comanda é você. Dinho, dinho, arrepia, dinho. Dinho, dinho, agita, vamos lá. Dinho, dinho, arrepia, dinho. Dinho, dinho, agita, vamos lá. Revelação das aparelhagens está no ar. Toca tecno, a galera não quer parar. É a onda do momento que chegou para ficar. Enquanto a gente ajustava, a galera mandava ver. Dançando tecno brega, não queria nem saber. Quando toca tecno, a galera não quer parar. É a onda do momento que chegou para ficar. Ok, DJ. Solta a vinheta do som. Novo Tigrão. Testa de cima pra baixo. Novo Tigrão. Pega, não queria nem saber. Quando toca toca tecno, a galera não quer parar. É a onda do momento que chegou para ficar. Enquanto a gente ajustava, a galera mandava ver. Dançando tecno brega, não queria nem saber. Toca tecno, a galera não quer parar. É a onda do momento que chegou para ficar. DJ Bidu, tocando muita música boa pra galera enlouquecer. Cyber comando já vai subir. DJ Zedil, Ciente e Elcio faz da minha curtição. Ciclone, furacão, o som do meu coração. Batendo forte no meu coração, novo ciclone, furacão. É show de iluminação. DJ Zedil, Ciente e Elcio, solta o pancadão. Ciclone, furacão, é pura emoção. O duplo Cyber comando vai subir. Vai se dividir. O climático vai se abrir. Novo ciclone, quem agita por aqui? DJ Rick e Ringo também vão comandar. Ciclone, furacão do som, a sensação do bar. Na balada eu vou curtindo e agitando. Ciclone, furacão, vai te pressionando. Meu amor chegou, vai curtir se balançar. Com ciclone, furacão, a sensação do Pará. Meu amor chegou, vai curtir se balançar. Com ciclone, furacão, a sensação do Pará. DJ, DJ Betinho e Isabel Menezes. Meu amor chegou, vai curtir e balançar. Com ciclone, furacão, a sensação do Pará. Meu amor chegou, vai curtir e balançar. Com ciclone, furacão, a sensação do Pará. DJ Bidu, tô gostando de ver. Rola só, bota só, deixa acontecer. Faz a festa. Se prepare que o agito começou. Vem comigo, meu amor, na galera GBA, que já se consagrou. O Super Pop metralhou todo mundo de emoção. Com a galera GBA é pura canção. Galera GBA, a galera do Aura. Vamos nessa, vem comigo, muito balde vai rolar. Galera GBA, a galera do Aura. Vamos nessa, vem comigo, muito balde vai rolar. No Super Pop Som, eles vão comandar. DJ Elis e Juninho e a galera GBA. O presidente da galera é o Gold e o Dandan. O negócio ficou bom no Super Pop Som. Para um vermelho é Jota, Elide Rocha, o casal nota 10. Sucesso. Coração. Novo Tigrão, a diferença está no ar. Fim de semana. Verdadeiro e único animal dos Jurunas. Sinta a pressão dentro do seu coração, da galera que agita e estremece de montão. Maior equipe de som automotivo do Pará é a galera do rock que chegou para ficar. Com as melhores naves faz você enlouquecer. A galera do rock é consagrada, pode crer. Dá um show e faz a festa, você pode comprar. Que sacode o Pará. Que sacode o Pará. Garrincha no devorador, André no Peter Pan, Gugu no torturador, Júnior no estremecedor, Bruno no bala de prata e Igor no predador, Serginho Bonanza agitando o Hulk Sound, Charge no seu palio, turbinada é curtição, Raio do TJ no tubarão e o meio ponta agitando de montão. De montão. Tigrão. Super Tigrão. Kishi comandando o Kishi Sound. Renato da Pena no paredão nervoso. Edivar no furacão. Júnior no demolidor, é só agitação. Tigrão, tocando o que o povo quer ouvir. Larissa, Daniele, Shirley, Tati são as gatas mais lindas e como elas não têm combate. Roberta, Bruna, Camila e Andressa agitam a festa, você pode ter certeza. Cássia, Milena e Suzane, pode crer. As Barbies da Cid agitam pra valer. Essas gatas onde chegam, agitam de montão. Em qualquer lugar, não tem comparação. Amor. Dance de Ipanema, sei que você vai gostar. Fica na cidade. pode crer. Pizzaria Delivery. A melhor pizza do bairro do Jurunas. Dance Nipanema. Banda, banda, banda, voo livre. E a batida que conquistou o Pará. Tigrão, Tigrão, o animal. DJ Bidu, vem junto viver essa nova emoção. Essas Marias são da onda, vem pra cá me conhecer. São as Marias do pop, pra mexer com você. Sacudindo o povão, mexendo com a multidão. Trazendo a galera pro meio do salão. Pega o balde, vem pra cá. Vem agitar com as Marias do pop. Eu não paro de dançar. Pega o balde, vem pra cá. Vem agitar com as Marias do pop. Eu não paro de dançar. Sa, sa, sa. DJ Elvis. Are you ready, DJ Elvis? Sagrado DJ Irã, igual a ele, só Xerox, só Xerox, só Xerox. DJ Bidu, seja bem, muito bem-vindo, meu DJ. Premier, Tigrão. Chega junto, minha gente, a festa vai começar. É o novo Premier de Santo Antônio do Tauá. É um show de qualidade, melhor outro não há. Vamos nessa, galera, Premier está no ar. A força demolidora que o povo consagrou é o Premier do Tauá, que veio pra ficar. Agora se prepare que o show vai começar. Premier, seu agito, Tauá vai balançar. De som do Pará, a força demolidora que o povo consagrou. É hora de dançar, Premier está no ar. DJ. Irã. Você não é meu filho. Agora o Bré, a Mundiroma, o DJ Irã entrando na Uleiraque. Bidu, seja bem, muito bem-vindo, meu DJ! Agora a mana vai, vai curtir e dançar com o Andiroba Som, o pior som do Pará. O DJ é qualquer um, não tem frescura não, esse Andiroba Som, o mais melhor, meu irmão. A passagem é a maior alegria. Andiroba toca, a tristeza contagia. O proprietário desse som é o Edberto Canoão. Com ele é fuleiragem, é cachaçada, meu irmão. O mais melhor que chegou, chegou pra bagunçar, amargando sua tristeza, fazendo você dançar. Eu não sei o que ele tem, que o povo consagrou. Ele é o mais melhor, é o Andiroba, é um show. O consagrado DJ Irã, um original, sem cópias. É mais uma do DJ Irã. O consagrado DJ Irã. É a Kombi da produção que agita a multidão. É o Mini Rubi. É a Kombi da produção que agita a multidão. É o Mini Rubi. É a Kombi da produção que agita a multidão. É o Mini Rubi. É a Kombi da produção que agita a multidão. É o Mini Rubi. Tigrão, o animal dos Jurunas. No comando dessa Kombi é o Ronaldo e o irmão. Quem viaja dentro dela bate forte o coração. Com o som que é da pesada que agita a multidão. É o Mini Rubi, a Kombi da produção. É a Kombi da produção que agita a multidão. É o Mini Rubi. É a Kombi da produção que agita a multidão. É o Mini Rubi. É a Kombi da produção que agita a multidão. É o Mini Rubi. Que agita a multidão é o Mini Rubi. Novo Tigrão. Vamos lá, Bidu. A moral do Pará, chegando pra balar. É o DJ Levi fazendo a onda sem parar. Ele é de Mosqueiro e agita o povão. É o DJ Levi, a moral, meu irmão.

Chega na festa, faz o povo delirar. É muito gata, a galera quer dançar. Mulher bonita da aparelhagem, é muito linda, é uma viagem. Mulher bonita da aparelhagem, gosta de dançar, gosta de ver o DJ tocar. É um avião, é um avião, é um avião, é um avião, é um avião, é um avião. Mulher de aparelhagem, pra mim tu és um avião. Sonhar, ah, na, na, na, ah, na, na, pedaços de palavras de um coração cansado de sonhar. Num instante acabou tudo, cada um foi pro seu lado, só as lágrimas que teimam em rolar. Eu me entrego em delírio de querer, mas a vida continua e eu tô tentando te esquecer. festa, venha se divertir. O Jotelson comanda aqui, ele é considerado. Vou agitar nessa festa com o tecnossom. A banda que arrebenta e faz você vibrar. O som das estrelas é o som do Jotelson. É o som dos Jurunas. O som das estrelas é o som do Jotelson. É o som dos Jurunas. Grão. Aumentar ainda mais a sua emoção. Essa solidão vai me matar. Com você me sinto uma criança. emoção é muito forte, me enlouquece, perco o pudor. Vivo em delírios e loucuras, teu olhar me cega, meu amor. Com você me sinto uma criança, inocente a se envolver. Nesse fogo que nos incendeia, vou dizer: Príncipe Negro, eu me apaixonei. DJ Edilson e Edielson, sei. Vem sentir na pele essa emoção, viajar nas ondas da paixão, invadir meu corpo de prazer. Sonoras tocando me faz reviver. Maravilha poder te amar, nos teus braços quero estar. Só assim eu posso acordar. Sonoras tocando me faz delirar. Te amar, nos teus braços quero estar. Vou dançar nas noites de luar. Sou Moraes, é o poderoso do Pará. Ah, quando a noite cai, escuto o som Moraes, Daniel e Aleixo, provocando os desejos. Tocando os desejos, são Moraes, o poderoso do Pará. É que no show do Pará, Pará. Como você me alucina, embriaga. Dar sentido ao que é gostar. Desperta os sonhos e o sabor. Sempre a te ouvir posso viajar. Transpira desejos, produz calor. Como você me alucina, embriaga meus olhos, tanto fascina. Quando toca aquelas canções que marcaram vários corações, reflete o fogo ardente das paixões, brotando da pele tantas emoções. Apaixonar. você é minha paixão. Estou acorrentado e me sinto tão feliz, preso de amor no seu coração. Queria te pedir, não vá embora, mas já decidiu partir, não tem mais volta. O que resta é aguardar, esperar, se um dia essa dor venha passar. Vivo sozinha, curti, não tenho hora, bebo todas por aí, minha revolta é saber que você me abandonou, se nem um minuto se importou. Sofrer pensando em você, não consigo parar de te amar. Você vai me matar com essa dor. E vivo a sofrer pensando em você, não consigo parar de te amar. Você vai me matar com essa dor. Lenny Belar, Lenny Belar e Bunda. Ela Sua cara amarrotada, não tomava banho de mucura, ela cheirava. Quando ela acordava, sua cara amarrotada, não tomava banho de mucura, ela cheirava. É lavadeira, é, é. É lavadeira, é, é. É lavadeira, é, é. É lavadeira, é, é. Mexe, lavadeira, vai. Mexe que tu fede até demais. Mexe, lavadeira, vai. Mexe que tu fede até demais. Agora sim, você tem mais um motivo pra dançar!